máquinas estão enfileiradas, prontas pro grid de largada. A posição é conforme o melhor tempo, várias voltas pra conhecer o primeiro e consequentemente os outros. Não basta ser o melhor piloto, a equipe também tem que ajudar a melhor estratégia a adotar. Na arquibancada a torcida pagou caro pra ver a corrida, ou em casa pela Full HD. Esse é o GP de SP. Todos sonham em ser uma lenda, tipo corintiano Ayrton Senna. Basta se preparar pra vitória e amar a sua trajetória. Fórmula única de vencer, vencer, vencer. Fórmula única de vencer, vencer, vencer. Fórmula única de vencer, vencer, vencer. Fórmula única de vencer, vencer, vencer. Tem que ser bom de braço, se não, vira retardatário. Piloto 1, piloto 2 da escuderia, não importa, a vitória determina. Como é perseguida a danada, calma aí, a bandeira quadriculada. O pit stop tem que ser rápido, preciso e aproveitável. 1, 2, 3, vai subir ao pódio, levantar a taça e sair na foto. Fica famoso e milionário, invejado também cobiçado. Na vida acontece assim, pros fracos não tão nem aí. Não perca fé se estiver no buraco, a humildade se for exaltado. Fórmula única de vencer, vencer, vencer. Fórmula única.